Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Olá, meus queridos amigos e ouvintes do programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Já estamos chegando com o nosso programa. Eu quero abraçar todos os nossos queridos amigos, os nossos ouvintes do Brasil inteiro. É sempre bom a gente chegar aqui para cumprimentar, conversar com vocês. É o que o Edelson Moura sempre fala. Que seria do rádio se não fossem os nossos ouvintes, não é mesmo? Então, tudo de bom eu desejo para todos os nossos queridos amigos do Brasil inteiro. E para começar o programa do Amado Batista de hoje, vamos trazer a música Cuidado, Menina. Eu vou mandar uma alô aqui para o Araújo. Araújo mandou uma mensagem através da Cleiane Cardoso, dizendo que mora lá em Mato Grosso, é do Piauí, e a família toda dele está lá no Piauí. Gostaria de pedir, assim, para a gente oferecer música para os seus pais. Quero pedir, Edelson Moura, qualquer música do Amado Batista, porque a minha mamãe lá no Piauí, ela não perde um programa seu. É a Dona Maria José Cardoso de Araújo. Que bom, não é? Muito obrigado, Cleiane Cardoso. Obrigado, Araújo, que também escuta o nosso programa no estado de Mato Grosso. É isso que eu falo, o Brasil é assim. É uma família do Piauí, tem um no Mato Grosso, tem o outro pessoal que está lá no estado do Piauí, todo mundo sintonizado aqui no nosso programa. Então, é esta integração que eu acho legal. Eu acho muito bacana mesmo, né? Quero mandar, então, meu abraço para dona Maria José Cardoso de Araújo, a pedido do seu filho Araújo, a pedido da Cleiane Cardoso também, não é, que estão lá no Mato Grosso, naturalmente cheios de saudades desses piauienses familiares. Oh, coisa boa. Vamos também atender aqui a Delvani. Alô, alô, Delvani, de Mata Verde. Alô, alô, Mata Verde. Estou te mandando, Adelson Moura, esta mensagem para pedir uma música do Amado Batista. De preferência, Vulto na Estrada. Oh, que beleza, Delvani. Vamos trazer a música que você gosta com o Amado Batista. Ela está oferecendo para toda a família, para toda a sua família, lá em Mata Verde, nas nossas Minas Gerais. Oh, gente, que beleza. Vamos ouvir? Vulto na Estrada com Amado Batista. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas. hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show. Amado Batista, Amado Batista, é show. Como é difícil ser radialista neste país e ser conhecido do jeito que eu sou. Porque eu sou visado em todos os canais, em todos os meios de comunicação, por políticos de todos os partidos, etc e tal. Porque muitas vezes eu abro o verbo diante da minha verdade, da verdade das coisas que acontecem. Enquanto eu puder falar sobre os assuntos destes cafajestes, eu vou falar. Enquanto eu puder dizer em uma rádio, num serviço de alto-falante, eu sei que muitas emissoras cortam meu programa, tiram do ar os meus programas, até porque elas têm aliciamentos políticos, às vezes a emissora é de um político e este político não condiz com as verdades, porque o político que condiz com a verdade, ele não tira do ar, ele não vai temer as verdades, ele vai achar bom, porque eu estou noticiando as verdades, eu não estou noticiando a mentira. Se eu, o dia que eu passar a noticiar a mentira, aí sim eu concordo que o cara tire o meu programa do ar. Mas até então, eu não tenho sido instrumento da mentira. Eu tenho sido instrumento da verdade. E eu quero voltar ao assunto enjoado. Eu vou voltar. Este assunto é enjoado, mas você vai ter que ouvir, brasileiro. Você vai ter que escutar, meu querido amigo e ouvinte. Porque você, a qualquer momento, você vai se deparar com a necessidade de ir no hospital. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Você vá preparado para morrer, porque isso, meus queridos amigos, está acontecendo com centenas, milhares de irmãos nossos. Ficam revoltados porque o Estado Islâmico mata 130 pessoas num país como a França. O mundo fica admirado. Eu também fico. Não gosto que isso aconteça com qualquer um outro país. Mas o que vem acontecendo no Brasil, o que o Estado Islâmico brasileiro está fazendo com nós, está fazendo com os pobres deste país, é a mesma coisa. Só falta ter os cabras para explodir as bombas dentro dos hospitais. Aliás, nem precisa, porque lá eles chegam e morrem. Não há necessidade, não, de soltar bomba, não. Eu me enganei. Não precisa. Se você chegar lá para marcar uma consulta, o médico vai dizer assim: volte no mês de setembro. Olha só. Aí você vai no mês de setembro, ele vai dizer assim para você: olha, não tem vaga. Você volta no mês de dezembro. Você já morreu. Já era. Sua doença não dá para esperar. E isso vem acontecendo todos os dias, meus queridos amigos. Tenha misericórdia dos nossos irmãos, das pessoas humildes, das pessoas pobres que não têm recurso para pagar uma consulta particular. Tenha misericórdia dessa gente que está morrendo nesses corredores, nas calçadas dos hospitais. Esta semana, uma indígena que veio lá do Xingu dar à luz em Brasília, teve a criança no meio do capim, na frente do hospital, no meio do capim, na grama. Edelson Moura está exagerando. Na frente do hospital, Edelson Moura, na frente do hospital, no capim, a mulher... Ei, gente, a mulher pariu em Brasília, Distrito Federal, no meio do capim. Outra mulher, outro dia, deu à luz dentro do banheiro do hospital. É ou não é Estado Islâmico brasileiro? Aí o mundo se compadece com 130 que morrem na França. E quem é que vai se compadecer com 1 milhão de pessoas que está morrendo por mês? Agora, quando um bonitão desse adoece, sírio-libanês, com dinheiro de quem? Que país é esse, gente? Vamos cantar mais uma música do Amado Batista. Carlinhos Araújo está pedindo aqui a música Amor Proibido. Obrigado, Carlinhos. Você é de Carnaubal, no Ceará, não é mesmo? Obrigado, continue nos ouvindo. E Amado Batista canta Amor Proibido. Meu filho, a falta que eu sinto, você vai sentir, se já não está sentindo. Eu sei que o tempo vai passar e você vai saber quem foi que errou. Talvez quando você crescer, o tempo esteja longe, isto será comum. Talvez quando você crescer, o tempo ficou longe, isto será comum. Eu sei que o tempo às vezes muda, até cai a chuva e abre o sol. Mas sua mãe continua firme, até bate o pé quando quero ver você. Evitei criar atritos de família, derramar sangue por bobagens que só ela vê, por seu egoísmo. Evitei criar atritos de família, derramar sangue por bobagens que só ela vê, por seu egoísmo. Queria nunca que meu pai vivesse com minha mãe, só pra poder me ver. Tinha que haver algo mais bonito, como dois amantes, pra ter mais sentido. Talvez quando você crescer, o tempo possa te ensinar a me entender. Talvez quando você crescer, o tempo possa te ensinar a me entender. Talvez quando você crescer, o tempo possa te ensinar a me entender. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu vou mandar agora um alô para a nossa ouvinte, Águida Garcia Prates. A Águida diz que é de Brumado, no estado da Bahia, e ela pede para tocar uma música do Amado Batista para sua mamãe, que é fã do Amado. Ela ouve o programa todos os dias e adora. O nome dela é Aguinalda Garcia Prates, da cidade de Brumado, no estado da Bahia. Aguinalda, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado também a Águida, que é a sua filha, que mandou essa mensagem aqui para o Edelson Moura, né? É muito importante a gente receber a participação do povo no nosso programa. Gente, o nosso WhatsApp, ele continua de vento em popa. Sabe o que é de vento em popa? Ele continua de vento em popa. De vento em popa é assim, muitas mensagens chegando, né? E nós vamos atendendo. As pessoas também estão aprendendo a mandar as mensagens de voz aqui para o Edelson Moura. Daqui a pouco tem o nosso quadro O Povo Fala, no nosso programa, tá bom? Eu quero transmitir o WhatsApp nosso, ele não, você não precisa ligar que nós não vamos atender. Somente para mensagens. É 61 99 66 9557. 61 99 66 9557. Você pode adicionar e mandar a sua mensagem aqui pra gente. Teremos o maior prazer em atender, em ler a sua mensagem. Ok? Vou trazer agora mais um sucesso. Deixa eu ver quem mais que pede aqui. João Batista. Alô, Edelson Moura. Alô, João Batista. Aqui em Jurema, seu programa tem muita audiência. Estamos ligados na 104,9. Gosto muito, sou muito fã da Hora do Quebra-Galho também. Falou, João Batista, muito obrigado. Ele pede aqui Casa sobre Viadutos. Vamos tocar. A casa sob viadutos não comove mais olhos humanos. Tua dor virou uma piada nesta catedral de desenganos. Um gole de pinga não consegue te curar dessa dor tão grande que ninguém pode apagar. Vem, me diz de uma vez, quem fez isso a vocês? Quem trouxe a fome e levou todo o pão? Vem, também sou infeliz de ver tamanha dor debaixo deste céu azul do meu país. Farol vermelho sob a chuva, vi a tua casa no relento. Olho para o prédio e pro homem, qual dos dois é feito de cimento? Olhando de cima tudo é lindo de se ver, mas aqui embaixo é guerra pra sobreviver. Vem, me diz de uma vez, quem fez isso a vocês? Quem trouxe a fome e levou todo o pão? Vem, também sou infeliz de ver tamanha dor debaixo deste céu azul do meu país. Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Muitas pessoas estão mandando através do nosso WhatsApp depoimentos fantásticos sobre os efeitos do nosso óleo de avestruz supremo. É isso que eu sempre falo aqui para as pessoas. Não adianta somente o Edelson Moura falar do óleo de avestruz supremo. É preciso também que as pessoas que estão usando, as pessoas que estão se beneficiando, elas possam mandar os seus depoimentos aqui para a gente. Você pode escrever, você pode gravar um áudio, você pode gravar um vídeo. Quando é gravado em vídeo, nós colocamos o vídeo no nosso site, para que todas as pessoas vejam, porque às vezes, meus amigos, um depoimento gravado em vídeo vai ajudar tantas pessoas. Porque, na verdade, em todos os testes laboratoriais que já foram realizados com relação ao óleo de avestruz supremo, nós já sabemos que este produto é bom para mais de 70 tipos de enfermidades. Eu ontem até falei aqui no programa, o pessoal estava rindo de mim, porque eu falei que quando a gente está com dor de barriga, então a gente vai no banheiro várias vezes e de repente provoca assadura, não é mesmo? Então eu nem sabia. Um amigo meu foi que mandou a mensagem para mim e disse: Adelson Moura, fiquei foi bom, rapaz. O que é que você teve? Aí ele foi me contar, né? Disse: conta aí no rádio, Adelson, que é bom pra gente passar quando a gente dá dor de barriga. Aí eu pensei assim: passa onde? Na barriga? Ele disse: não, lá, a gente passa lá. Eu digo: ah, entendi. É porque, devido ao uso do papel higiênico, que a gente usa muitas vezes, causa uma assadura e chega até a ferir, né, minha gente? Então, o nosso amigo, ele disse que ele estava com uma condição assim de penúria. A mulher dele estava até com pena dele, que ele estava andando dentro de casa com a perna aberta de tanta assadura que provocou, devido à dor de barriga, toda hora no banheiro, né? E toda hora tendo que se limpar e que não sei o quê, bebê. Minha gente, então, eu fiquei naquela expectativa. Eu falei: o dia que eu tiver uma dor de barriga, eu vou testar. Porque é bom a gente também saber para falar para as pessoas. Um dia, eu comi uma feijoada, cara. E essa feijoada me deu uma desoneração. Olha, foi uma ventania na barriga tão grande que me deu, que eu nem saí de casa nesse dia. Eu fiquei o dia todo indo pro banheiro por causa dessa feijoada, você acredita? Aí aconteceu exatamente aquilo que eu tô falando que aconteceu com meu amigo. Aí eu, pim, no meu cérebro deu aquele pim. Caramba, velho. O Reginaldo falou para mim que deu uma coisa dessa lá no e tal. Eu vou pegar o óleo também. Aí eu tomei banho, espremi nos dedos assim tal, e passei. Olha, nunca vi coisa melhor. Não. Ah, deu aquele alívio em mim. Ah, eu cheguei. Fui pra cama, Zé já disse: o que foi, meu velho? Tá fraquinho, né? Eu disse: não, me aliviou, Zélia. Porque tava assado e tudo, de tanta o papel higiênico. Ah, você passou o óleo, fez o que Reginaldo fez também? Exatamente. Ah, que bom, Edelson. Então é assim, o óleo de avestruz supremo, ele é bom pra tanta coisa. Você pode adquirir através dos nossos representantes, mas olha, óleo de avestruz tem que ser supremo. É o que o Edelson Moura anuncia no rádio. O do rótulo vermelho e o do avestruzinho azul, este é o que o Edelson Moura anuncia. E você pode também, você que mora em Brasília, chamar o Olho Vivo. Você que mora em Taguatinga, claro, só o pessoal de Taguatinga. 84457768. O Olho Vivo vai atender você. Em Samambaia, nossa amiga Raimunda, 99780658. No centro de Brasília, no Palácio do Rádio 2, você vai adquirir o nosso óleo de avestruz com o Geraldo. E no Paranoá, na Casa Nordestina. Pelo Brasil, você fica sabendo através da nossa central, 61-3532-6993. Caramba, falei demais. Acontece que é sempre bom a gente ensinar para as pessoas receitas maravilhosas. Eu ensinei uma receita boa para vocês. Ó, eita receita boa. Agora vamos trazer aqui mais um sucesso. Quando te vejo. Música. amor, quando te vejo. Bate o coração mais forte e me leva pro infinito. Quando vejo seu sorriso, sinto que estou bem perto, bem perto do paraíso. Quando te vejo, os olhos brilham bem mais. Parece que o amor vem dando sinais. Você é difícil de se conquistar, mas sei que agora pode se apaixonar. Sei que tudo é possível. Eu fico na esperança que você diga que me ama. Já dizia alguém um dia: quem espera sempre alcança. Eu vou morrer te esperando. Quando te vejo, os olhos brilham bem mais. Parece que o amor vem dando sinais. Você é difícil de se conquistar, mas sei que agora pode se apaixonar. Moura. 40 anos na cidade de Brasília não são 40 dias. E 40 anos andando em todo canto, nos lugares pobres, nos lugares ricos, eu ouço a voz do povo nos meus ouvidos, eu converso com o feirante, converso na sapataria, converso nos hotéis, converso nos botecos, converso nas barbearias. Vou no Morro da Cruz, vou na Ceilândia, vou na Samambaia. Eu ando que só notícia ruim. Eu ando mais do que notícia ruim. Ando por todo canto. É como se fosse um vendedor ambulante, a mesma coisa. Eu sou um vendedor ambulante. Eu ouço o que o povo diz no Distrito Federal, ouço o que o povo diz no entorno, eu escuto a voz do povo. E nesse escutar de voz, a gente tem escutado tanto desalento da nossa população com relação ao governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que eu fico muito triste. Fico realmente triste demais a ver o desencanto de uma população. Sabe por quê, meus amigos? Porque nós temos tão poucos líderes políticos. Nós não temos nomes, líderes, nós não temos. E é claro que a gente fica triste quando vê um governante, não é, tão desgastado diante da opinião pública. Porque do jeito que vai, daqui a 3 anos, se você pegar uma garrafa e disser: garrafa, você agora vai ser candidata a governador do Distrito Federal, a garrafa ganha do Hollenberg. E isso não é bom. Nenhum meio de comunicação tem a coragem de ditar este alerta a este governador, que eu nem sei quem é, não conheço esse rapaz. Mas vale a pena a gente debater este assunto no rádio para dizer à sua equipe que avisem isso para ele. Avisem isso ao governador, toque na sua alma e diga: governador, Edelson Moura tem razão. A cidade inteira está em desalento. Algo está errado com o senhor. Vamos rever isso aqui. Mas, sobretudo, vai o meu alerta maior para este estado, para o Distrito Federal. É o meu alerta maior com relação à AGFIS. É o órgão principal na destruição de toda a imagem do governador do Distrito Federal. Gente, não é mais fácil sentar com as comunidades, orientar as comunidades? Não é mais fácil resolver o problema das comunidades sem antes chegar às máquinas, sem antes chegar os tratores passando por cima do povo? Eu tenho debatido sobre isso aqui todos os dias que a gente tem a oportunidade de falar, porque hoje, se você chegar no Lago Sul e perguntar para a população do Lago Sul inteira, e olha que são muitas pessoas, ninguém da população do Distrito Federal do Lago Sul concordou com as derrubadas que foram feitas no Lago Sul. Então não é só as derrubadas dos pobres, é também as derrubadas dos ricos. Ah, mas Edelson Moura, eles invadiram 30 metros do Lago Sul. Gente, Miami é uma das cidades mais importantes do mundo. Em Miami, todas as casas, as mansões dos grandões, dos ricões, elas chegam a encostar na água. E aquilo é um cartão postal para os turistas que visitam Miami. Vocês estão se afogando em problemas tão simples, em problemas tão bobos. O que nós temos de mais bonito é o Lago Sul, e a sua paisagem está sendo transformada num abismo, num deserto de lixos, de caco de tijolo, caco de telha, de pedra. E vocês não vão dar conta de administrar esta orla. Vocês não vão dar conta de fazer coisas bonitas. O que está pronto, deixa. Vamos agora cuidar do que não pode ser mais feito. Eu, pelo menos, é o que eu penso. Vamos cantar, meus queridos amigos. Eu não tenho nada também a ver com o governo de ninguém, mas eu gosto de me meter. Vamos cantar, trazer a música Secretária. Ela chega tão meiga e tão bela, puxa as cortinas e abre a janela, sempre com a mesma delicadeza. E depois na sua sala ao lado, atende o telefone e anota os recados e coloca sobre minha mesa. Está sempre muito sorridente, trata bem todos os meus clientes. Para ela não há sacrifício, porém meu coração não quer entender o que ela faz com tanto prazer. É um dever do seu ofício. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo de ir parar num tribunal. Secretária, às vezes penso em falar contigo, mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual. Está sempre muito sorridente, trata bem todos meus clientes.

amor, arrancar minha dor. Eu sou ave ferida, bate tum tum tum de saudade. Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu, é você minha vida. Bate tum tum tum de saudade. Doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar minha dor. Eu sou ave ferida. Bate tum tum tum de saudade. Volta correndo pra mim, vem dizer que eu sou seu. Traz de volta o que é meu, é você minha vida. Bate tum tum tum de saudade. Doido querendo você, vem trazer esse amor, arrancar. Edelson Moura. Que pena, minha gente. Estamos chegando ao encerramento do nosso programa de hoje. Não posso terminar sem antes mandar um abraço aqui para o meu queridíssimo amigo Dedé Rezende, o nosso representante Saúde com Beleza, lá em Teresina, no estado do Piauí. Sempre que conversamos por telefone, o Dedé me manda todas as notícias boas, bacanas, lá do nosso Piauí. Oh, Piauí que eu amo, Piauí que eu gosto. Gente, que povo fantástico, o povo piauiense. Eu, se não tivesse morado 2 anos lá em Parnaíba, não teria dito nada, né? Mas a gente morou lá em Parnaíba durante 2 anos. Eu tenho, inclusive, o meu diploma primário. Olha só, galera! Naquele tempo, a gente tirava o diploma do primário, né? No Colégio Comercial União Caixeiral. Eu tava olhando outro dia nos meus papéis e tá lá o meu diplominha. Eu bem novinho, bem menininho. Oh, coisa boa! E também tivemos a oportunidade de estudar no antigo colégio que tinha em Parnaíba, chamado Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Olha que maravilha! Um abraço, então, para o nosso querido Dedé Rezende, para os nossos piauienses, e o Edelson Moura se despede. Tchau, Brasil! Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí, mais um campeão de audiência. Fique ligado!